Luna 401, no contato radar, subo 220. 220, ascensão, voo 1401. Salvador, Juliette Kilo, considere encerrado o reboque. Gente, bom dia. Bom dia. Centro Recife, frequência 1260. Recife 260, Golo 401, obrigado pela operação. Torreção Hotel, Whiskey, Juliette, Índia. Prossiga. Bom dia, Torreção Salvador. Whiskey, Juliette, Índia. Solicito autorização de relógio da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 6. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Índia, Juliette, reportará. Juliette, Índia, reportará. Salvador, bom dia, o 6749 da UEL, informação Gol, autorização para Guarulhos. 6749, um minuto, cópia. Guardada. Salvador, bom dia, eu vou 7652, autorização nível 6, 0. 7652, aguarde cópia. Vai. Jet 6749, pronto para cópia. Pronto, cópia. Guarulhos aprovado, nível de voo 340, via para o ISC 50. Subida da EL, transição lenta após o fixo, subdeve, curva direita após a decolagem. 5474 é o código, 198 é o controle. Autorizado Guarulhos, 340, via para o ISC 50. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição lenta, pós lenta, subdeve. 5474, transponder 198, eu controlo na saída pro F6749, posição 4. 6749, cotejamento correto, chama pra puxa acionar. 7. Voo 7652, pronto para cópia? Concorda, voo 7652. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pêssego Luna 4. Subida da EL, transição Leda após o fixo CRAT, curva direita após a decolagem. 5472 é o código, 198 é o controle. Autorizado nível 360, com a sua plana de voo, Pêssego Luna 4. Saída da EL, Leda, Leda após CRAT. O transponder 5472, pela curva direita, voo 7672. 7652, só confirmando a subida da EL, transição Leda, após o fixo CRAT. E a frequência do controle, 119.8. Da EL, Leda, CRAT. E o controle, 198.7. Correto, chama para puxa acionar. Camarada. Juliette, já está autorizado o reboque até o portão meia dúzia. O poste do término do reboque. Juliette, Índia, ao solo. Salvador Web 7.7, bom dia, gente, tá bom? Autorizado para entrar, por 340, Chico Canhão. Minuto, copy 5707. Copy para 5707. 5707, um minuto, cópia. É, barato, 5707. 5717, pronto para cópia. Confirmo, prossiga para o 5717. Autorizado Galeão, nível de voo 340, via Peruísque 50. Subida da El, transição lenta após o fixo subdeve. Curva à direita após a decolagem. 5504 é o código, 198 é o controle. Autorizado Galeão, 340 pela Peruísque 50, saída da linha da El. Após bideve, lenta, primeira curva à direita, corresponde ao 5504. Controle em Salvador, 119, decimal 80, web 5717. 5717, só confirmando a subida da EL, transição Leda após Bidev. Da EL, Leda, Bidev. Sente, da EL, Leda após Bidev. 5717. Afirmativo, chama-se a pushback, esperamento. Parado, 5717.